Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. É sempre assim, de 8 em 8 dias, em transe, uma sessão de audio-hipnose aqui na Radar. Para não variar, a primeira parte é conduzida por Ricardo Mariano, na segunda e última meia hora, contarão com a apresentação e realização do Ricardo Carvalho. Começamos com um disco novo, marca o debut do japonês, um muito jovem japonês, Kenta Kamiyama. Tem apenas 22 anos, faz um som líquido, planante, muito belo. Lançamento pela romana Stochastic Resonance, uma pequena editora independente. The Signs of Rain, de Kenta Kamiyama. Abro o entrance de hoje com Paper Plane. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Abrimos com Paper Plane, do disco de estreia Signs of Rain, de Kenta Kamiyama, e depois continuamos por aquelas paragens, falamos de Tóquio, para um disco que é o terceiro da dupla Ilua, constituída por Corey Fuller, um norte-americano, e Tomoyoshi Date. É uma edição com o selo, excelentíssimo selo, da editora norte-americana 12K, chama-se Akari, em português luz, Akari, palavra japonesa, e este disco é o terceiro da dupla e o primeiro a ser gravado e misturado no mesmo espaço físico. O tema de Ilua que passou por aqui chama-se Structures Based on the Plasticity of Sphere Surface Tension. E continuamos, já em fundo, com mais uma dupla, Maxwell August Gray com Sean McCon, dois norte-americanos de Califórnia. O disco chama-se simplesmente One. Continuamos com as sonoridades eletroacústicas de The Inlet Arc. Thank you. Thank you. Altura de terminarmos estes 30 minutos iniciais do Em Transe de hoje e fazemo-lo com música a chegarmos da cidade iraniana de Sanandaj. Por lá habita Porya Atami. Faz uma música muito próxima dos sons clássicos de Brian Eno, entre as atmosferas experimentais e o som mais melódico. Vai correndo o último EP, Shallow, por lá, White Forest. Damos agora a vez ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Transe, a começar com mais um tema de Coen Holtkamp, mais um tema para Motion, uma das metades dos Mountains aqui a seguir com a sua carreira a solo. Agora ficamos com Mark Richter, de Hamburgo, também conhecido como Black to Come. Bye. segunda parte desta emissão de In Trance, a contar com a presença de Clan Hawking, Mark Richter, edição da Decoder, elementos de música eletroacústica, composição contemporânea, noise e techno no wave, tudo numa forma concisa. Ainda espaço para o psicadelismo do Sun A Raw. E terminamos a emissão de hoje com o sétimo álbum do Chicago Underground Duo, trabalho em conjunto da dupla Rob Mazurek e Chad Taylor. Chicago Underground Duo, que gravita à volta do universo de Chicago e dos Tortoise. Exemplo disso é a mistura do álbum por parte de John McIntyre. Alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrans.blogspot.com. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Trance. Boa noite e até para a semana.